Eu agora estou falando às paredes. Já não tenho mais você pra conversar. Na varanda está vazia aquela rede onde às vezes eu deitava pra te amar. Você foi no amanhecer mais colorido, sem sentido se tornou o entardecer. O vazio da saudade foi tirando a vontade que eu tinha de que te pego.